157 approaching interception Lima, confirm clear VOR DMI runway 28. You're clear. Portugal 157. Desse mantenha 2000 9647. One five seven, reduce for approach speed. Já reduziu 5 para approach speed, é Portugal 157. Boa noite, Bora 076, descendo até 1, formação. Bravo, aliás, bravo. Bora 076, chegada CARI, desse mantenha nível de voo 050. Para o 050, no 076, e a intenção é fazer o RNAV a partir do 362. Gente. 7, are you established? Affirmative, Portugal 157. Roger, contact tower 1186. 96 é Portugal 157. Boa noite, obrigado. Gol 976 após posição CARI, autorizado proa do Serra Vitor 363. Desce, mantenha nível de voo 040. CARI 363, desce o 040 no 076. Não pode iniciar o RNAV no 362, controle? Perfeitamente, está autorizado. Ajuste velocidade para 250 nós, é o número 3. Ok, redução 250 no 076, obrigado, desce 4000. 040. Sede autorizado, final do procedimento VOR DME, pista 28, Rio 9647. Autorizado, final do procedimento VOR DME, pista 28, 9647. 0076, desça para 4.000 pés agora, altímetro 0095, autorizado procedimento RNAV, pista 28. É, 0095, 4.000, autorizou RNAV, pista 28, 0076, obrigado. Rio 9647, 5 milhas para posição lama, reduza para aproximação, cheque preposto. Já está reduzido a 160 nós, Rio 9647. Grande 27. Chame a torre 118-62. Torre 118-62, 9647. Salvador, muito boa noite, TAM 3152 na Aron. TAM 3152, uma milha norte, vigilância, submantenha nível de voo 330, TAM 3152. 330, TAM. Autorizaria a proa de Aracaju para a TAM 3152? É, não será possível, temos trato chegando naquele setor agora, inicialmente manter o perfil da saída, mesmo assim eu vou coordenar com o centro, um minuto, por favor. Ok, muito obrigado. Autorizado por OD Aracaju, porém restrito nível 310. Aracaju restrito 310, TAM 310. É solo 6749 da web. 6747. 9076, reduza para aproximação, chame torre 118612. 118612, gol 18, oh, perdão, 076, obrigado, bom trabalho. Obrigado. Zona 52, controle. Chame centro agora, frequência 12685. 9, chame torre 18-6. Salvador, boa noite, Azul 4006. Azul 4006, controle Salvador, chegada a Cari, pista 28, desse mantenha nível de voo 050. Ok, Cari, pista 28, ciente, descendo para 080, 4006. Nível de voo 050. confirmando 050, 4006. Controle Salvador, boa noite, o TAM 3178, cruza 205, descida 160, com a Brava na sua escuta. 3178, controle Salvador, chegada CARI, desse mantenha nível de voo 060. Ok, senhora, sua transmissão está com uma interferência, eu entendi, CARI 060, confirma. Afirmativo, chegada CARI, desse mantenha nível 060, como recebe agora? Ok, senhor, continua saindo intermitente a sua transmissão. E aproveitando, solicita o RNAV da 28. Gente, RNAV para 28, TAM 31 a 78. 78. Na 4006, desse mantenha 2000, altímetro 1095. Autorizado procedimento VOR-DME, reporte estabilizado. Radial 105 e balde, azul 4006. 4006, autorizado 2000, 105, formarei radial 105 em balde, estabilizado. TAM 3178, desse mantenha nível de voo 040, TAM 3178. Confirmo 3178? TAM 3178, desse mantenha nível 040. 040, 3178. Azul 4006, como recebe o controle? Alto e claro. 4006. Obrigado. Controle Salvador, boa noite. O Trip 5515, cliente da Alfa. Trip 5515, controle. Chame pronto para a descida. Pista 28, autorizado proa, posição anto para a chegada IPIT, pista 28. Cliente IPIT, autorizado proa de anto na presente. Solicita a RNAV da 28. Controle copiou o trip na solicitação para o RNAV da 28? Afirmativo. Sente. Autoriza direto Serra Vista 361 para o trip? Negativo. Sente. Salvador, da 3305, ciente da informação Bravo, descendo para 170. Da 3305, chegada CARI, desse mantenha nível 070. Para o 070, da 3305, chegada CARI. Precisa o final do RNAV para a sua. Ciente. IP 5515, acione identificação. Identificou 5515. VIP 5515, 62 milhas nordeste de Salvador, está sob vigilância. Vigilância 5515. Trip 5515, subvetor a partir de agora para sequenciamento, curva à direita para a proa 270, aguarde para a proa o Serra Vitor 3621. Direita 270, aguardando para o Serra Vitor 3621, 5515. TAN 3305, controle desse, mantenha nível de voo 050. 3305, controle. Prossiga para 2305, informa que sua transmissão está saindo entrecortada, ok? Deixe 305, desse mantenha nível de voo 050. Ok, saindo entrecortada de novo, senhor. Confirma o nível para descer da 3305? Nível de voo 050. 050, da 3305. 5595, controle, como está recebendo o controle? 5 por 5595. Olha, copiou 5595, recebe 5 por 5. Afirmativo, obrigado. Controle Salvador, cordial, boa noite. Total 9907, com a informação Alfa. Total 9907, chegada a Ipite, desse mantenha nível de voo 0620. Chegada Ipite para 0620, total 9907. P5595, reassuma navegação, curva esquerda, proa Serra Vitor 3621. Proa Serra Vitor 3621, solicita está no ideal de descida, o trip. Esse mantém a nível de voo 070. Para o 070, trip. ...4006, reduza para a aproximação, cheque prepouso. Já reduzindo a 4006. .006, 4 milhas para a posição Lama, chame a torre 118 meia dúzia. 118 meia dúzia, 4006, boa noite. Boa noite. Seria o total 9907 manter a velocidade, senhor? Inicialmente afirmativo. Sente, grato, 9907. ...907, sob vetoração, sequenciamento, esquerda, proa 2, 10. Copiado, senhor. Vetoração esquerda na proa 2, 10, total. Limite é a radial 105 VOR Salvador. Limitado pela radial 105 do VOR Salvador, total 9907. Zona 78, após posição CARI, proa do Serra Vitor 366. Desculpa, Serra Vitor 363. Ok, agora confere após CARI, Serra Vitor 363, o TAN 3178. Zona 3178, reautorizado para 2.500 pés, altímetro 1015. Na 3178, desse mantenha 2.500, altímetro 1015. Comede 15.2.500, na 3178. Total 9907, desse mantenha nível de voo 040. Copiado, senhor, para o nível 040-9907. Afirmativo, inicie redução agora para 250 nós. Redução 250 nós, o total. Então 3305, controle. Prossiga para 3305. Vetoração, sequenciamento de tráfego, curva à direita, proa 070. Limite é radial 105 de Salvador. Reduza para 250 nós. Direita 070, limite radial 105. Reduzindo 250 nós para 3305. Total 9907, controle. Desse mantenha 3.000, altímetro 10015. 3.000, ajustado 10015, 9907. Trip 5515, controle. Sob vetor, sequenciamento de tráfego. Curva à esquerda, proa 180, limite é radial 105 VOR Salvador. 180, limite radial 105 VOR Salvador, trip 5515. Afirmativo, desse mantenha nível de voo 0620. 0620. Total 9907, curva à direita, proa 250, reporte estabilizado radial 105, embalde de Salvador. Copiado, na proa 250, reportará estabilizado na 105 inbound, Salvador, total 9905. 9 Salvador, informação 100.